descida, pistão 0, o vento variável com 03 nós. Santa Remitida, 03 nós, da Santa Reforma. Do PR Meteus 30, curva esquerda, ingresso pena do vento para 10 no meu pé, reporte através norte da torre. Curva esquerda, reporte através norte da torre, já só para de fora. Me chamo na 310, acabei de ficar com a chegada no mais de 1, quero no 210050. Quanto é que chegada no 3, na próxima tarde? Contato da Papai Informe. De Mike no solo, aos 39, Patico. Pai Teta. Pai Teta livre, envia papá, ali pra frequência estacionar. Até boa noite, rapaziada, Mike. Boa noite. Olá, Zé Zé Zé. Olá, Zé Zé Zé. Eu não sei se eu estou aqui. Obrigado, pai. Pai, informa da presente. Um controle 120 decimal 8. Que é o bom voto de regresso. Os parabéns, meu filho. Eu já estou zero no teste. Autorizado a letra que seja com o zero e com o estabilizado. Panamá 310, Torre 1, 18, 19, 19. Direita, Fox, Trot, Solo 2, 1, Decimal 9, boa noite. Direita, Fox, 3, 9, 3, controle 20218, bom voo, boa noite. 208, boa noite, bom trabalho, bom sucesso, mano. O 2043, contato com a Nova Colagem, suba para o nível 360, via saindo de São José. Ok, mas via São José, eu preciso fazer o 2043, quando possível, uma direita do Leto Monte, mano. Thanks. Gente, Porta do Ceará, eu vou para o campo. Porta do Ceará, eu vou. Golfo, Campo Jota, Papai de Forte. Volta para Califórnia, Torre 1, Olojo, Decimal 95. Torre 1, 8, Decimal 95. Delta, Papai de Forte. Chama Centro Recife, na frequência 1238, Decimal 8. 1238, gol 2043, boa noite, meu trabalho. TGL, pisão 7, da Papaios e Forte. Forte na curta final para o Papai Emitido, do Papai Uniforme, altímetro no 0, no 7, e o vento 1,60 graus com 03 nós. 7 reforça na final, na passa final do Papai de Forte. Autorizado, papel emitido, pistão 7, vento 1,60 graus com 03 nós. Tá, papel emitido, 1,7, já papel de forma. esquerda, você vai ingressar na perna do vento da 17, está autorizado o cruzamento da 1 do campo 10. Reporte pronto para girar a base para a esquerda. Uma esquerda, na perna do vento, 17, reporte para girar a base. Já está para fora. Estamos notificando que a chegada do número 1 para o número 2 é o 50. Informe autorizado, programa emitido pistão 7, vento 170 graus com 04 nós. Pesado, ponto emitido, 17, já está informe. Socorro Meteor 09, curva esquerda, ingressa perna do vento da 17, autorizado cruzamento do campo da 10, reporte pronto para girar a base. Curva esquerda, na perna do vento 17, reporte pronto para girar a base, despassar em forma. Nessa investigação, deixa eu ver chegada do mais de ônibus para o nível de voo 010. Só que eu fui chegada, mas eu vou aproximar com outro tronco da companhia da frente. Na base da 17. Fome autorizado. Já toca remexida na 17. Vento variável com 03 nós. Já toca remexida na 17. Força para uniforme. 1-3-5-1-3-4-4, cancelada de São Jesus de Jantar, 3-4-2 no hotel, e ajuste no 07, brigadeiro no FFC, consolidado. À esquerda, ingresso da pena do vento da 17, reporte para girar básica. Alô, vento da 17, reporta para girar básica, alfa parte forte, vira por refeio. Vamos usar mais um meio, cancelado com o estúdio de impacto, disparo 3 no pé, e ajuste no 0 no 7. 3 e 17, galera. Toca remetida, pista no 7, vento 030 graus com 03 nós. Pega o pouso completo na 17. Autorizado então, pouso completo, vento 030 graus com 03 nós, Delta Papai Alfa. Pega o pouso da Papai Alfa. 300 nós. Companhia com 1-6-0 de Grand Speed, para 1-0. É, saiu 5 do 0-9. 345, torre 1, onésimo na cinco. Frequência, boa noite.